Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 114 da terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Para a revisão pela manhã e à noite. Da lição 97. Eu sou Espírito. Eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Da lição 98. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser a minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? Para a hora. Eu sou espírito. Para meia hora. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Para você se recordar do plano de prática para essa terceira revisão, você pode acessar o post com a introdução da terceira revisão que acompanha a lição de número 111. No post da lição 114, você também encontra um link que vai direto para o post de introdução da revisão. Citação do dia. Eu coloco minha tristeza nas mãos de Deus. Somente sentindo minha tristeza é que posso aprender com ela e me aprofundar através dela. Minha tristeza é frequentemente minha professora, conforme eu aprendo a superar suas causas dentro de mim mesma. Eu não irei me anestesiar hoje, ou me distrair da dor de ver o que é difícil de ver, mas importante de se olhar. Ao invés disso, eu irei olhar com olhos abertos para as coisas que eu tenho feito para atrair a minha tristeza e me comprometer a mudá-las. Querido Deus, por favor, remova a minha tristeza, removendo suas causas. Me revele o que eu preciso ver para que eu não seja mais triste. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Beijãozão, gente. Até a próxima lição. Tchau, tchau.